Uma multidão ocupou avenidas das maiores capitais do país. Mais de 100 mil manifestantes reivindicaram não só pela redução do preço dos transportes, mas também por melhorias na educação, saúde e combate à corrupção. Tenho fome, tenho sede de uma vida melhor. Tô cansado de ralar e viver na pior. Se os gravatas vivem bem às custas do meu suor, eu vou pra guerra sem dó, os porcos vão ver só. O corpo encontrado de um pilantra safado, no meio do mato, morto e esfaqueado. Opresso do pecado de quem roubou a nação, sempre está de suspeito na investigação. Vou começar a chorar os que ajudaram a roubar. Repenso então é mostrar os tolos a se lamentar. Morte aos porcos pilantra é o grito da nação. Chega de imposto alto, esquema e corrupção. Os juízes se corromperam, vender a razão. Sargento é o grito do povo para afirmar no refrão. Você tem sede de quê? Justiça! Você tem fome de quê? Justiça! Você tem sede de quê? Justiça! Você tem fome de quê? Justiça! Justiça! Justiça! Justiça! Justiça! Justiça! Justiça! Justiça! Justiça ao trabalhador explorado pelo patrão. Justiça ao povo preto por sua escravidão. Justiça aos nossos irmãos mortos pela polícia. Justiça ao desinformado iludido pela mídia. Morte ao capitalista e toda a corrupção. A falsa democracia e toda a podridão. Morte ao MP e ao judiciário. Chega de imposto alto, o povo já tá cansado. O patrão que explorou agora é humilhado. Há 30 dias amarrado, no mocó sequestrado. Vários ônibus são queimados em manifestação. O povo tá revoltado com tanta corrupção. Lojas e supermercados, mercados estão sendo saqueadas, viaturas são queimadas, o Brasil tá irado. Você tem sede de quê? Justiça! Você tem fome de quê? Justiça! Você tem sede de quê? Justiça! Você tem fome de quê? Justiça! Justiça! Justiça! Justiça! Justiça! Justiça! Justiça! Justiça! Justiça!